がとうございます。 4 Romeo, azul 4 9 7 8.

contato radar, se você fazer um barulho no 2360. Escreve a 0 do agora, 1093. Agora, né? Continuado. Correto, é o próximo, deve ser na mesma, Thank you. aeroporto para próximo, no kilómetro más largo al 100. Daniel Campagne 3, LH Alfa, Fonte Terra, 4 horas, 8 horas, 4 horas, 4 horas. Correto, Salvador, muito bom dia, Sideral 9978, decolado, faça 1600, escute. Sideral 9978, contato radar, que vai vir para a Momo, nível 330. Momo 330, possibilidade de voar direto, código, Céu? Código autorizado. Código autorizado, Sideral 9978, graças. Buscar 9073, eu sou 113, chamo contra o Salvador no 2018. 08, bom dia. E bom dia, Buscar 9073, está cruzando 3.500 pés, Buscar Jama na Cajão. Buscar 9073. Bom dia, contato redato, bom dia, Seda Suco, nível 350. 350, ponte 90, certo?

aproximação, reduza a velocidade para 240. 9051, desça para 4.6, transition a 0.16. BR à direita, e táxi via Alfa até antes da taxa Juliette. Frequência 128, decima 8, alterna 126, decima 0. Taxi em frente, Índia e Alfa, ponto de espera, decima 0, alterna 129, desça para 3.7, inscrições, decima 0, alterna 0. Grau 9951, posição azul 9051. Decoração da procedência não sujeita a esquerda para o 240 limitado pelo localizador. Down to level 0, 60, We have back arrival. Altimeter 1016. Azul 4234, decolou 27, controle Salvador, 208. 208, bom dia, 4234, tá bom. Bom. Salvador, bom dia, Azul 4234, salvo Ono, Cuca, perdão, Cuca, chama lá pra Azul. Azul 4234, bom dia, contato radar, 2 dias, saída, 4234, 3 horas.